A vila, mano, a vila tá foda. Mas preste atenção, pois isso não é moda. Malucos no bar, tomando, se embriagando, alto, se destruindo. Mas apesar de toda a miséria que nos cercam, você olha em seus semblantes e ainda estão sorrindo. Moleques descalços jogando bola em um campinho de barro do bairro. E aqui diz aí, aqui, mano, é o purgatório em vida. Mas preste atenção, não vacile na minha. Não pense que porque só falo a verdade da vila. Vou apoiar as suas falsidades e mentiras. Mas também não vim para criticar, eu vim para tentar passar um pouco de informação, autovalorização, tentar conscientizar porque como eu e tantos outros manos, você pode mudar, melhorar, estimar um mundo mudado, melhorado. E por que não, é claro, um mundo conscientizado. Mas a verdade da vila não é bem assim. Prestem atenção, acreditem em mim. Aqui, mano, lugar de tantas tretas e desenganos, onde já morreram tantos e tantos fulanos. Nos becos, nas vielas, nas ruas e na favela. Aqui na vila, mano, se planta vento, você colhe tempestade. Pois não riam de tudo que relato é a pura realidade. Periferia, periferia, o que a gente quer é um pouco de alegria. Periferia, periferia, o que a gente quer é um pouco de alegria. Parece mentira, pura ficção. A filha assistia TV quando chegou bem doidão. Bem louco chegou o seu pai em casa. Enquanto isso na escola a mãe trampava. Bem louco então começava a maldição. Discussão de pai e filha, filha sem noção. O que ela queria ver? Apenas televisão. O seu pai não deixou, não deixou não. Correndo então para a escola pra chamar a sua mãe, pra tentar impedir de uma desgraça que logo iria acontecer. Não queria estar lá, você pode crer, você pode crer. Crendo então, começava a discussão de marido e mulher. Nessa não entrou não, perdendo aquela discussão. Perturbado mentalmente, ele pega o seu calibre e se torna um delinquente. Tiros, gritaria sem poder ajudar. Coitada da mãe, não havia como a salvar. A filha assistia aquilo tudo do chão. A mãe perfurada por tiros de oitão. Ali na sala, o delinquente ficou parado sem saber o que tinha feito. Ele ficou desesperado e como sempre e sempre será, a nossa lei otária mais uma vez vai falhar. Periferia, periferia, o que a gente quer é um pouco de alegria. Periferia, periferia, o que a gente quer é um pouco de alegria. Veja o que aconteceu com um camarada, mais um mano meu. Era 1º de janeiro, ano novo, só alegria. Mas acontece o que? Todos não esperava. O Silvinho leva uma parte de rajada. O coitado mal festejou, a sua vida alienado levou. Pode pensar na justiça que não existirá. Caído no chão de braços abertos, esperando que alguém fosse o ajudar. Os gambés já estão na área, como sempre atrasados, além de servir e proteger. Um corpo sem vida no chão, eles estão por toda parte fortemente armados. Metranca PT 238, ao invés de pegar esse ladrão. Como sempre atrasada, nossa perícia bastarda chega e diz: projéteis de arma pesada. Não tem como escapar, deixando para trás um belo lar. Um belo lar, um belo lar. Morto por engano, coitado do mano, sem saber que tinha feito, levando tiro no peito. A multidão manifesta, assim não vai ter jeito. 1º de janeiro de 96, o Silvinho perde a sua vez, deixando lembranças, tirando esperanças. Feliz ano velho, vá com Deus. Vai em paz. Periferia, periferia, o que a gente quer é um pouco de alegria. Periferia, periferia, o que a gente quer é um pouco de alegria. Mas um fato macabro logo iria acontecer. População assustada, vocês podem crer. O que parecia ser um domingão normal, com muita mina rapaziada no futebol. Podem crer mais uma vez, homens demonstrando que são animais, aparecendo do nada em plena luz do dia, distribuindo uma pá de rajada, ferindo pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa gente. No meio de toda essa bagunça que não tem e não teve como se escapar, eles acertam suas contas, malandro cruzam fogo no meio da praça. Homens caçando homens, sendo animal, várias mortes ocorrendo e tal. Atirando um ao outro, acabando matando vários inocentes que não tem nada a ver. Coitado dos manos que não tiveram como se proteger. Esqueci pela polícia, abandonada na própria sorte. Confinada em uma ilha denominada Periferia de Ribeirão, onde só temo o trabalho, o cansaço, sem paz, sem união, sem união. Periferia, periferia, o que a gente quer é um pouco de alegria. Periferia, periferia, o que a gente quer é um pouco de alegria.